5556, solo 03, libere à esquerda via Taxi Lima, e chame solo 1219. Via Lima, solo 219. Solo 5556, bom dia, táxi autorizado via pátio 1, contorne todo o terminal até a posição 3 do pátio principal. Pátio 1 até a posição 3 do terminal Pátio 1, qual o portão de estacionamento? 08. Autorizado, até o 08. Ok, obrigado. Salvador, boa noite. Eu tenho 5229. 029, controle, bom dia. Pista no zero fechada. Desce e mantenha 2000 no 012. Voa direto para o R Salvador. E reporta visual com campo para modificação de regras e aproximação visual para 17. Maravilha, obrigado. Eu só dou um toque no centro lá que eu estou sem contato com eles. Ok, é só na identificação, ele já está sabendo que o senhor está conosco. Muito obrigado. Salvador, é o Mike Yankee Whiskey? Mike Yankee Whiskey. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da ponte de número 6 para a ponte de número 7. Gente, eu tenho Mike Yankee Whiskey do 6 para o 7. Isso. Ok, autorizado, chama o tempo. Será feito, grátis, ó. Gente, bom dia. Bom descanso. Yankee Whiskey retornando. Mike Yankee Whiskey, prossiga. Tomando o término do reboque, ponte 7. Obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia. De regras para o 5329. Positivo aos 20, modificado, extra visual para um, no 1500 pés, está visual com campo? Sim, senhor. Ok, torre 1895, bom ponto. Obrigado, 1895. Trip 5329, já visual, na posição da 7. Gente, sinal 7 autorizado, altímetro no 0, no 2, o vento é calmo, chama o sinal checado, trip 5329. Muito obrigado. Normal, baixado, travado, com o 5329. Difícil 7, pouso autorizado, vento é calmo, trip. É. 5329. No solo, os 2000, primeira esquerda, deixa no solo 1219. Esquerda 219, obrigado, boa noite. Solo, muito boa noite ao Trip 5329. Boa noite, Trip 5329, táxi autorizado via pátio 1 até o pátio 3, posição remota 02. Pátio 1 até o pátio 3, 02 é a posição, 35329. Só um instante que chamou o solo, por gentileza. Por gentileza. Chamando o solo, prossiga. O Trip chamou o solo, confirma. Confirma. afirmativo 5571, amigão, por gentileza, se possível, você teria a saída pra gente ir pra Campinas. E a rota inicial? Zulu 1-0. Zulu 1-0, ele somente cumpre o perfil subido da Euleda e a transição Motiva. Passo Salvador, na escuta, Mike Zulu, Zulu. Quieto, solo. Paulo Salvador, aqui, Porto Charles. Gente, é o Gol, Gol Fresca Charlie, é isso? Golf Uniforme Charlie. Golf Uniforme Charlie. Ciente então do acionamento para teste de motor em marcha lenta, que já está também coordenado com a fiscal de pátio infraero. Chame ao término. Salvador, aqui é o Gol, Golf Uniforme Charlie, informando o término de teste de motores, grato e bom dia. Salve, bom dia. 5557. Vem aqui da Charlie, autorização para 5557, Salvador, autorizado para Campinas, livre de voo 360, a rota inicial via Upper Zulu 10, após Bridge, Upper Zulu 16, e o restante confirma a rota do plano de voo. Decolando a pista no 7, primeira curva pela direita, o perfil de subida da El Leda, após transição Motiva, controle em 1, 2, 0, decimal 8, torre 18, 9, 5 e o código 5505. Atenção, autorizado Campinas no 360, Upper Zulu 2110, Bridge, Upper Zulu 16, rota conforme o plano, decola da 17, curva à direita, o perfil da El Leda, transição ótima, 128 é o controle, 11895 é a torre, 5505 é o ponto 3557. Cotejamento correto, portão 3 do pátio 1, chame pronto. Afirmativo, no 3, chamará pronto. Uniforme Charlie, chamando. No portão 01, prossiga, Wolf Uniforme Charlie. Falou, senhor, temos necessidade de dar uma nova partida aí por 5 minutos em marcha lenta, já em acordo com o portal de solo. Sete, conforme então anteriormente.